Assim, ó. Vai com calma aí, moça. Acabei de terminar. Tô igual criança, assim paciente enganar. Quem sabe canta comigo, vem. Será que não a gente dá uma segurada no momento? Eu tô quase perdendo. Eu não tô 100%. Mas não vou negar de lá no fundo, tô quase cedendo. É que a minha vontade só tá se perdendo o medo. Quem sabe canta e fala aí se vale a pena. Coisa linda lotada, né? Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento? Eu não tô entendendo. Eu não tô 100%. Mas eu vou negar que lá no fundo, entendeu? É que a minha vontade. Cabaceiras cantando comigo agora aí, quero ouvir, vem, vem, vem! E para, já machuca, chiu! A gente se beijará agora. A gente se beija, ou vai embora. Você tem cara de problema, e de problema eu tô fora. Eu quero de novo, que o mês e vou, igual eu tô agora. E para aí se vale a pena, a gente se beijará agora. Ou eu vou ser só um esquema, e você dá um beijo, e depois vai embora. Você tem cara de problema, e de problema eu tô fora. Tá de novo, aqui um mês e pouco, igual eu tô agora. E para aí se Alô, Maria, meu pai! Irmã Luana, Gileuza, tamo junto, hein?